Olhei ao meu redor, ó, parei e refleti. Vi vários se afundar, eu vi os pela fugir. 43 de idade, 20 só de rap. Vendo o sol nascer pra todos e a sombra quem merece. Meus heróis são diferentes, pode até te assustar. Sou fã de Mandela, Che Pablo Escobar. Em Platum vi o ódio, a paz busquei em Gandhi. Pra evoluir eu sei que a luta é constante. Até aqui eu caminhei, fiz de tudo pra virar. Decepções com os cobra me fez querer parar. Não pago simpatia e isso incomoda. No meio dos espinhos eu escrevo a minha história. Cada foto e abraço, missão foi concluída. Aí cê tá ligado que o rap salva a vida. Pode até duvidar, falar que é conversinha. Se liga, arrombado, ele salvou até a minha. Enquanto eu chorava, vocês tudo dormia. Saquei, engatilhei, ia fuder com a minha vida. Ao colocar aquele som, Deus falou comigo. Se não fosse por ele, eu tinha puxado o gatilho. Promessas em vão, várias delas recebi. Mas mal sabia eu que o inimigo tava ali. Ao apertar a minha mão, desejava o meu mal. Playlist tava pronta pra tocar no funeral. O diabo é astuto, vai vendo debochado. Me viu de joelho, achou que eu tava derrotado. Pro desespero dele, de muitos aí também, eu tava era orando e pra Deus dizia amém. Mil olhares sobre mim, vários deles me condena. Eu quero que se foda, ninguém sabe os meus dilemas. Dos problemas que passei, já era, isso esquece. Vim de baixo, tô no pódio, ninguém mais me desmerece. Deixei tudo de mim, fui leal com a doutrina. Ainda falta muito pra batalha ser vencida. Mas tá ligado quem é, com quem nós se envolve. Se passa o pente fino, os verdadeiros nós descobre. Mas tá ligado quem é, quem puxa o bonde. Quando nós precisa, vários manos se esconde. Mas tá ligado quem é, com quem nós se envolve. Se passa o pente fino, os verdadeiros nós descobre. Mas tá ligado quem é, quem puxa o bonde. Quando nós precisa, vários manos se esconde. Até aqui caminhei na estrada da vida. 16 anos atrás começou essa partida. Eu não tô rico de dinheiro e nem de mordomia, mas te garanto que meu ouro é sabedoria. A voz da norte, hip hop, meu DNA. Foi no cortiço que aprendi a garimpar. Lembrar daquele dia, o bagulho foi louco. No show do Paraná, os polícias só pipoco. Daria um filme de tristeza e de alegria, mas um poeta que nos palcos teve ousadia. Rap rua, checkmate, original favela. Pedi licença pra chegar nos becos e viela. E foi na raça que eu me tornei um produtor. Bin Laden de bombeta, fiz o beat com amor. Atravessamos o Brasil nos palcos da vida. Os calos que nós carrega de uma história sofrida. Eu sou da rua, sou original. Luiz Fernando Prodi, sou vida real. Temporada de ação continua, mais um capítulo se fecha com esse disco na rua. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Mas tá ligado quem é, com quem nós se envolve. Se passa o pente fino, os verdadeiros nós descobre. Mas tá ligado quem é, quem puxa o bonde. Quando nós precisa, vários manos se esconde. Mas tá ligado quem é, com quem nós se envolve. Se passa o pente fino, os verdadeiros nós descobre. Mas tá ligado quem é, quem puxa o bonde. Quando nós precisa, vários manos se esconde. Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui. Se for pra somar, ei mano, chega aí.